bagunço eu ouvi junto ao teu coração para aprender um salmo vivo. Bem sei, Jesus, que és tu quem derramas cânticos dos céus no coração dos teus adoradores. Meus lábios, minha voz flui, rios de louvor e adoração pra te dizer. Senhor Jesus.